Olá, caros alunos do CEPED Cursos! É um grande prazer termos você aqui em nossa sala de aula virtual do curso de Publicidade Moderna. Eu sou o professor Lucas e estarei com você, repassando e refletindo algumas questões e conteúdos ligados a este curso. Iniciaremos a nossa abordagem do ponto de vista histórico da publicidade. A história da publicidade e da propaganda no Brasil tem início ainda no século XIX, quando o desenvolvimento econômico, baseado na agroexportação, promove um crescimento urbano capaz de abrigar diferentes atividades profissionais e setores de negócios que necessitam comunicar sua existência ao mercado. Os primeiros anúncios aparecem principalmente nos jornais, e se referem à venda de imóveis, de escravos, datas de leilões, ofertas de serviços de artesãos e profissionais liberais. No início do século XX, com a melhoria do parque gráfico e o aparecimento das revistas, chamadas de semanários ilustrados, os anúncios ganham ilustrações e cores e seus textos se tornam mais objetivos. As primeiras agências de publicidade começam a aparecer a partir de 1914. Em geral, iniciam como empresas de anúncios e evoluem para agências, como foi o caso da Eclética, que estava sediada em São Paulo. Na década de 20, tem início as primeiras grandes campanhas de empresas multinacionais que se instalam no país. A Bayer é a pioneira em campanhas para promover seus produtos. O rádio cresce rapidamente a partir de 1931, quando o governo federal passa a conceder para iniciativa privada a exploração do sinal de rádio. As agências passam. Com a Segunda Guerra Mundial, acontece um decréscimo no movimento de anúncios, criando uma crise no setor da publicidade, que passa a se recuperar somente a partir de 1945. A televisão irá trazer um novo impulso para a sofisticada publicidade brasileira, criando mais um veículo para a divulgação de produtos e de campanhas. Os anúncios são principalmente de eletrodomésticos, produtos para as donas de casa, alimentos e automóveis. Neste momento, um bom profissional de criação chegava a trabalhar para diversas agências ao mesmo tempo. São Paulo é o principal centro de produção de publicidade e propaganda, e muitos profissionais do Rio de Janeiro, capital do país, no período, migram para as agências paulistanas com a finalidade de atenderem os setores em crescimento, principalmente o automobilístico, que promove fortes campanhas e concorrências: Jeep, Volkswagen, Ford, GM e Chevrolet. Aparados pela Lei 4.680, de 1965, que determina uma remuneração para as agências de 20% das verbas investidas pelos anunciantes na mídia, o setor de negócios da publicidade e propaganda se consolida e torna-se cada vez mais sofisticado em termos de criação e uso de tecnologias. Muito bem, podemos analisar então um pouco da história da publicidade. Mais especificamente no Brasil, agora abordaremos alguns conteúdos muito importantes, iniciando com uma indagação. Caro aluno, você sabe a diferença entre publicidade e propaganda? Com toda certeza, você já deve ter ouvido falar em publicidade ou propaganda. No entanto, o que muita gente não sabe é que a propaganda se distingue muito de publicidade. Analisaremos agora cada uma delas. Primeiramente, propaganda. É tudo aquilo que visa influenciar um indivíduo com objetivo religioso, político ou cívico. Dessa forma, entendemos que propaganda é a propagação de ideias, mas sem finalidade comercial, ou seja, é uma forma de influenciar o homem com ideias em aspectos religioso, político ou cívico. E publicidade? É algo que veio com decorrência da propaganda, mas sempre com um objetivo comercial caracterizado. Ela é definida como a arte de despertar no consumidor o desejo pela compra, levando-o à ação, A publicidade é um conjunto de técnicas de ação coletiva, utilizadas no sentido de promover o lucro de uma atividade comercial, conquistando, aumentando ou mantendo clientes. Outro conceito muito importante que devemos saber, e se fala a todo momento, é sobre marketing. Mas você sabe qual é a real definição de marketing? Podemos definir o marketing como um conjunto de técnicas de ação coletiva, utilizados na conquista de um novo cliente, bem como para manter o mesmo na empresa. Mas, afinal de contas, qual é o papel do marketing? O marketing tem como função conquistar e manter clientes. Já existem estudos que comprovam que a conquista de um novo cliente custa entre 5 a 6 vezes mais do que manter um cliente antigo. Logo, o marketing terá um papel muito maior de manter do que de conquistar cliente. Infelizmente, existe muita gente utilizando as ferramentas do marketing para tentar ludibriar, enganar, fazer outras pessoas comprarem aquilo que não querem, ou seja, o marketing enganoso. Mas seria essa a função do marketing. Quando verificamos sua função, não podemos imaginar essas ações na tentativa de enganar pessoas como sendo função do marketing. Afinal de contas, mentira tem perna curta e se o instrumento do marketing não for baseado na verdade, terá como resultado final a perda do cliente. Seguindo nossa lógica, em relação ao publicitário, o que faz um publicitário? O publicitário é o profissional que divulga um serviço ou um produto ao mercado, que nada mais é o quanto esse produto está sendo comprado e vendido pelas pessoas. Mas agora, focaremos um pouco sobre a parte prática da vida de um publicitário, que é a criação de uma campanha publicitária. 1. Primeiro, o profissional irá reunir as informações para planejar a propaganda, baseado nas necessidades das pessoas, ou seja, o mesmo irá reunir informações sobre as principais necessidades dos clientes, o que eles estão necessitando. 2. Passo depois de definir as etapas, o próximo passo é recolher informações sobre o produto que será divulgado e saber dos concorrentes e as campanhas publicitárias que já foram feitas sobre o mesmo produto. Não basta apenas recolher informações relacionadas ao consumidor, também se faz necessário coletar as informações sobre o produto e também, como vimos, é muito importante reunir informações sobre o seu concorrente, saber se o mesmo oferece este tipo de produto, por que valor e se o mesmo tem qualidade inferior ou superior. 3. Colocando a mão na massa. Preparar um projeto que deve ser apresentado aos chefes ou profissionais que sabem analisá-lo para depois mostrar ao cliente. Esta é a parte, sem dúvida alguma, a mais importante, onde o plano, projeto de divulgação é criado. O projeto é um plano de trabalho que pode ser uma promoção, vale-brinde, descontos, etc. 4. Tome cuidado com os últimos detalhes. A estética das imagens, disposição dos textos e cuidar da parte visual da propaganda. Realmente, é imprescindível tomar cuidado com os últimos detalhes e a estética. Um erro ortográfico pode ser fatal na elaboração de um projeto comercial. Veremos agora uma das principais características que deve ter um publicitário. O que é necessário para alavancar uma carreira de sucesso nesta área? Criatividade, facilidade em expressar-se, observar e sintetizar, interesses pelos fenômenos culturais, leitura, cinema e teatro, capacidade de persuasão e bons conhecimentos de arte, psicologia e economia. Analisamos as principais características que deve ter um publicitário. Percebemos que ele deve estar atento a tudo que rodeia sua volta. Rádio, cinema, esportes e televisão. Pois podemos perceber que a mídia utiliza constantemente algo que está relacionado ao nosso meio no momento. Por exemplo, em época de Copa do Mundo, são frequentes os comerciais que abordam algo relacionado aos esportes. O que analisamos, caros alunos? Em virtude da forte concorrência, Conjuntamente com uma maior capacidade de produção, o empresário é obrigado a confiar cada vez mais na publicidade para manter ou aumentar o volume dos negócios e dos lucros. Faremos agora uma análise no alvo do publicitário, que, como sabem, é o consumidor final. Como o publicitário não tem contato com a clientela, não lhe é possível o conhecimento do cliente, como um todo, isto é, o conhecimento das reações e gostos médio do conjunto de indivíduos que formam o mercado a atingir. Enquanto o vendedor pensa e age em termos de indivíduo, o publicitário age nos termos de massa, pois o mesmo não conhece a população para o qual ele estará divulgando seu produto. Dado a isso, se faz necessário que ele faça uma pesquisa para conhecer a população em termos de massa. Ou seja, a pesquisa de mercado tem a função de estar recolhendo informações sobre a população, como seus gostos, costumes e sua cultura. Mas também, a pesquisa de mercado não visa somente buscar dados do público-alvo e sim, muitas vezes, buscar dados dos seus concorrentes e seus produtos. E dentro do contexto de pesquisa de mercado, vale lembrar que há várias formas questionários diretos. Pesquisa experimental, por exemplo, em caso de lançamento de produto alimentício. Para compreendermos agora alguns componentes já relacionados à marca de uma empresa, faremos uma abordagem, primeiramente, sobre o que é um logotipo. Logotipo é a figura que possibilita uma identificação simples e imediata de um produto ou uma empresa. Sua função é ficar gravada definitivamente na memória por meio de estímulos visuais. Logotipo, sinal, símbolo ou marca. São nomes usados indistintamente para designar a essência de uma empresa, seja ela pública ou particular. Como todas as outras formas de comunicação, o logotipo vem passando por uma série de modificações, adquirindo atualmente características abstratas e geométricas, não objetivando, mas como antigamente, expressar características ou particularidades da empresa. A criação de um logotipo deve ser precedida de uma análise minuciosa da empresa a que se destina. A filosofia da empresa, a política, a atividade, o produto, enfim, todos os ângulos deverão ser devidamente estudados de modo que o logotipo seja em seu aspecto visual uma representação gráfica que tenha a ver com a própria empresa. Outro componente de grande importância é o slogan. O slogan é, na maioria dos casos, um lema, isto é, a expressão de uma ideia sobre o produto ou sobre o anunciante, empresa. Como criar um slogan? O slogan deve conter uma frase curta, concisa e ter um som agradável. Deve ser simples, claro, apropriado e distinto, como um toque de originalidade. Igualmente o título, o lema deve expressar algo de específico e concreto, nunca expressar abstrações. Redigir um slogan, redigir uma ideia, ou seja, concentrá-la, reduzi-la, uma forma breve, concisa e expressiva, sem perder sua clareza e de sua fora sugestiva. O lema não deve exagerar e nem apelar para o absurdo. Deve ser curto, de 4 a 6 palavras mais ou menos. Exemplo, CEPED Cursos, o conhecimento mais perto de você. Prezados alunos, é importante pararmos e fazermos uma pequena reflexão sobre alguns pontos. Os esforços que têm sido feitos nos últimos anos para ensinar as pessoas a pensar mais criativamente não dispensam a prática, definir a ideia, buscar um número razoável de informações precisas, tomar notas sempre. O trabalho de criação consiste primeiramente em achar uma ideia que sirva de tema ou diretriz. O que dizer e como dizer? Saber como apresentar o tema. Determinar através de que veículo ela pode ser levada mais rápida e vantajosamente. Ao conhecimento do alvo consumidor. Criatividade, o ato de dar existência a algo novo, único e original. Na propaganda, uma boa ideia, aquela que vence. Agora faremos uma abordagem relacionada a anúncios. Um anúncio eficiente, aquele que corresponde à satisfação de uma necessidade sentida pelo consumidor. O anúncio, para ser eficiente, precisa preencher os seguintes requisitos: a. Ser original, destacar-se no apelo, na forma, na ilustração, na apresentação, etc. B. Ser oportuno, deve ser atual, atingir o leitor no momento mais adequado e da forma mais conveniente. C. Ser persuasivo, ele deve ter credibilidade. O leitor tem que acreditar na mensagem. D. Ser persistente. Em publicidade, não adianta esforços isolados. Ele deve ser incluído na mentalidade do público, o hábito. E. Ter motivação. Os apelos devem atender às necessidades e desejos, responder aos anseios, mostrar que o sonho pode se transformar em realidade. O que distingue uma publicidade da outra? O seu brilho. O modo como se arranja os textos e as ilustrações nas páginas. Possui um design atrativo e incita a leitura. A primeira coisa a levar-se em consideração que a vista do leitor foi educada para, numa folha impressa, seguir uma diagonal desde o alto à esquerda até a parte de baixo, direita. A primeira região que o nosso hábito nos compele a olhar e ao alto esquerda, chamado de área óptica primária. A região denominada como fim da leitura, a parte de baixo direita, chamado de área terminal. Ela é a meta que o leitor quer atingir em uma leitura. O caminho une essas duas áreas de atenção, chamado de diagonal de leitura. O percurso mais curto e mais direto entre o começo e o fim de uma página. Aí vem um problema de comunicação visual, que precisa ser sempre resolvido. A diagonal de leitura tende a guiar o leitor para fora dos outros dois extremos da página, que são chamados de cantos sem atração, como todas as partes da página que se afastam da diagonal de leitura. Esses cantos tendem a ser pouco vistos e lidos. Como resolver? Como atrair recursos óptico-magnéticos? Isto, fotos, desenhos, quadros e títulos em letras grandes, dando a devida atenção para os cantos sem atração, colocando neles elementos fortemente atrativos. O publicitário gráfico dá à página maior legibilidade do que aqueles onde esses cantos não recebem a devida atenção. Devemos sempre lembrar, caros alunos, que o objetivo é o seguinte: atrair atenção, dirigir a vista do leitor de modo fácil e adequado, manter e reforçar o interesse, criar atmosferas atrativas e adequadas. Diagramação é a posição dos vários elementos. Observe o seguinte em sua diagramação. Todos os elementos devem posicionar-se com base no alinhamento do logotipo. Se ele estiver centralizado, é importante que os elementos também estejam. Caso contrário, utiliza-se o inverso, ou seja, se o logotipo está na esquerda, opte por alinhar os outros elementos à direita e vice-versa. É recomendável que o título seja o primeiro elemento, de cima para baixo, e que esteja com um tamanho maior que todos os outros elementos, ou que, pelo menos, se destaque por uma diferenciação de fonte, negrito ou itálico. É interessante alinhar logo abaixo do elemento título, o elemento descrição, com o tamanho da fonte igual à usada no endereço. Devem estar alinhado entre si, à direita, esquerda ou centralizados. Pode-se ainda, para os elementos nome e o nominativo, utilizar um tamanho de fonte maior que os dos outros elementos. Vale ressaltar que o tamanho da fonte do elemento nome não deverá ser maior que o tamanho da fonte utilizada no elemento título. D. Para o telefone, é recomendável apenas que o tamanho da fonte utilizada seja maior que o tamanho da fonte usada no endereço. E. Os outros elementos, endereço, bairro, cidade, CEP, site e e-mail, podem ter o mesmo tamanho de fonte e devem estar alinhados entre si, à direita, esquerda ou centralizados. Com exceção do elemento título e do elemento nome, é extremamente recomendável a utilização de um único tipo de fonte para todos os elementos. Contraste é a diferenciação entre todos os elementos do layout para que estejam nítidos e perceptíveis. Observe o seguinte. As cores não devem ser claras em fundos claros e escuros em fundos escuros, pois dificulta drasticamente a leitura. Com exceção do elemento título e do elemento nome, é recomendável a utilização de um único tipo de cor para todos os elementos. Vale lembrar sobre a tendência da cor desejada em relação à cor predominante. Já sobre a ilustração, caros alunos, a ilustração é como o texto, uma forma de expressar a mensagem e, como tal, deve ser estudada juntamente com o tema do anúncio. A ilustração deve reforçar os valores de atenção, de compreensão, de memorização e de credibilidade do texto não ilustrado. A colocação da ilustração junto ao título é um fixador de vista. Agora, um ponto muito importante dentro da publicidade são os veículos publicitários. Os veículos dividem-se em imprensa, para serem lidos ou vistos. Exemplo, jornais, revistas. Publicidade ao ar livre, cartazes, painéis e luminosos. Rádio, para serem ouvidos. Televiso, audiovisuais, para serem ouvidos e vistos. Publicidade direta, folhetos, cartazes, cartas e catálogos. Veículos funcionais, amostras, brindes ou concursos. Agora abordaremos algo muito contemporâneo, que é a publicidade na web. Publicidade na web dá retorno? Depende onde estamos investindo. Depende a quem pretendemos atingir, qual o nosso público-alvo e onde ele está localizado. São duas perguntas que precisam ser respondidas antes, bem antes, definirmos onde iremos realizar publicidade online. O que temos que compreender é que isso é uma crescente. Em breve, a padaria da esquina não conseguirá estabelecer seu negócio sem estar presente na web. Ferramentas de divulgação, de anúncios, vêm popularizando e tornando a publicidade na web cada vez mais acessível. Podemos citar aqui o Google AdWords e o Facebook ADS, onde permite que o empresário crie uma campanha de acordo com sua realidade e capacidade de investimento. E o melhor, podendo configurar seu público para atingir realmente quem pode ter interesse no produto ou serviço, especialmente na região de atuação da empresa. Logicamente, outra forma de divulgação é o anúncio direto em alguns portais de circulação, regional, nacional, etc. 1. Identificar quais os websites que possuem afinidades junto ao público-alvo, aumentando as possibilidades de obtenção da atenção deste internauta. 2. Identificar quais as regiões onde esse website atinge uma maior parcela de usuários, que podem ser atingidas de forma mais eficiente com seu marketing digital. Faremos agora uma análise sobre o consumidor novamente. Compras por impulso. Como é sabido, o comprar por impulso pode possuir base no pressuposto da racionalidade do consumidor, onde se supõe que as pessoas buscam maximizar a satisfação condicionada pelas respectivas restrições de rendas. Admite-se também que, ao decidirem a compra, os consumidores são capazes de realizar comparações, de forma a obter o melhor resultado possível de cada uma das diferentes situações apresentadas. Em meio a esta situação, aponta-se que os consumidores, em mais de 35% dos casos, acabam comprando mais itens do que planejavam. Com isso, um dado que vem a comprovar esta situação é que apenas 20% dos consumidores costumam preparar uma lista de compras detalhadas, e que são as mulheres que mais praticam esse ato, visto que os homens estão mais expostos às influências e indecisões no momento da compra. Portanto, estão mais suscetíveis à realização de compras por impulso. As estratégias de ação no ponto de venda são importantíssimas, e isso é verificado quando se constata que 40% dos consumidores dizem lembrar de itens que precisavam ao vê-lo nas prateleiras. Assim, o reforço das ações em loco é fundamental, pois estas são potenciais, e praticá-las de forma correta, unida de uma política de preços competitiva, poderá gerar ótimos resultados imediatos. Partindo para outra ferramenta muito importante, que é o CRM. É uma abordagem que coloca o cliente no centro do desenho do processo do negócio, sendo desenhado para perceber, antecipar as necessidades dos clientes atuais e potenciais, de forma a procurar supri-las da melhor forma. Trata-se, sem dúvida, de uma estratégia de negócio em primeira linha que, posteriormente, se consubstancia em soluções tecnológicas. Você já deve ter ouvido falar, caro aluno, dos 4 P's do marketing: produto, preço, praça e promoção. Eles são importantes, logicamente, para entendermos uma compreensão lógica do mercado como um todo. No entanto, é necessário sabermos que eles sofreram fortes atualizações, tendo em vista que o mercado como um todo mudou principalmente o comportamento do consumidor. Iniciando pelo fator produto, que foi substituído pela utilidade. Vamos fazer um teste para que você entenda o conceito de utilidade, propondo a seguinte pergunta: quem das empresas que citarei é um concorrente direto da Ford? General Motors. Gomes de Almeida Fernandes, uma construtora. Estrela Barros Turismo. Se você respondeu a alternativa A, GM, você acertou. Mas se você respondeu B ou C, você também acertou. Como uma construtora ou uma agência de turismo podem ser concorrentes de um carro? Simples. Hoje, o cliente tem um maior poder de escolha sobre onde vai gastar o dinheiro que tem, e assim, pode-se optar de, ao invés de trocar de carro, ir com toda a família para a Disney, pois naquele momento está ao ter maior utilidade para quem compra. Por isso, a guerra do marketing ficou mais intensa. Porque hoje, a Ford teria de primeiro convencer o cidadão da utilidade, trocar o carro, para depois convencê-lo que o seu modelo é a melhor opção. Temos também o preço substituído pelo valor. Queremos começar a nossa análise fazendo uma indagação. Quanto custa um copo de água mineral em qualquer esquina? Talvez 2, 3, no máximo R$5. Mas quanto valeria este copo de água para quem está no deserto do Saara, sob um sol abrasador? Muito mais do que isto. Este é o ponto. Quando o consumidor reconhece o valor daquilo que está comprando, o preço passa a ter um valor secundário. Note que eu disse secundário e no inexistente, nas transações comerciais. O grande desafio do marketing moderno, praticado dentro de um mercado atual e altamente competitivo, de criar valores que possam deixar o cliente cada vez menos sensível ao preço. Outro item que teve sua mudança é a comunicação no lugar da promoção. Segundo o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, promou, o ato de promover, que por sua vez significa dar impulso, favorecer o processo de fazer avançar. Em suma, toda e qualquer iniciativa no sentido de dar impulso ao estoque das companhias foi qualificado de promoção. O consumidor foi ficando mais bem informado e mais crítico, e principalmente mais crítico com relação à propaganda, começando inclusive a desconfiar dela. A comunicação que era absolutamente unilateral, a empresa fala e o consumidor escuta, passou a ser bidirecional, onde os dois falam e escutam. Serviços de atendimento ao consumidor, SACs. Utilizando-se de recursos do telemarketing receptivo, como ligação gratuita, 0800. Links de comunicação via internet. E outras formas de poder ouvir e interpretar os anseios dos clientes e suas reivindicações colocaram o composto de comunicação em outro patamar. Portanto, é importante compreendermos que agora se faz necessário não apenas promover, mas se comunicar com o cliente. E, por fim, disponibilidade no lugar do ponto de venda. Como já salientamos, quando a teoria dos 4 P's foi desenvolvida, estávamos em um tempo onde o conceito do American Way of Life vinha sendo vendido para o mundo e, dentro deste conceito, ir às compras era mais do que uma necessidade. Com as atribulações do dia a dia, com todas as preocupações com segurança, com as mudanças dos hábitos de consumo, ir às compras já no tom essencial assim. E para muitos, se tornou um martírio. Pensando nisto, várias empresas começaram a transformar o ato de comprar em atividades de recreação e lazer nos shopping centers. As áreas de alimentação e lazer têm espaço cativo. As facilidades de entrega começaram a ser oferecidas para que as pessoas não precisassem se preocupar em buscar suas compras. Compras via catálogos se tornam práticas cada vez mais comuns. Criada pela rede, o conceito de ponto de venda passa a ser uma tela de computador e as transações podem ser feitas com muito mais comodidade. Então, se o ponto de venda era o local onde se disponibilizavam mercadorias para o consumo, com estas mudanças, o que passa a ser o conceito ponto de venda? Sobre esta prática que acho que esse conceito deve ser mudado para disponibilidade. Ao pensar, hoje, estrategicamente no seu negócio, não importa qual seja ele, você deve ter em mente um canal de vendas, mas uma forma de disponibilizar para o cliente sua utilidade. Isso pode ser determinante no entendimento de valor que o cliente possa vir a fazer.